Brasa, Guarda-Costa, prepara-se para o voo no transfondo Doc. Voo no 961. No 961 autorizado, ali ainda colapso no 0, vento no 1, 0 graus, 1 no 9. Ora, the 1-9, 1-1, raise it up. Agente, não há nada, 1-1, clear taxi, anti holding point, 0-1-0, anti holding point, 0, report ready for takeoff, 2-8-1-0-1-9. Argentina 1-9-1-1 is still contact, clear to holding point, runway 10, holding point 1-0-1-9, Argentina 1-9-1-1. That's right, you taxi with me via A-Permanent, taxi India. A-Permanent India, 1-9-1-1. Salvador Tower, 1-9-1-1, holding point, runway 10. gentlemen, 911, you're clear to line up and take off on 910. Wind 120 degrees, 309 knots. Here, line up and take off, runway 10, ascending 1911. do Tigor após a rolagem do voo, feliz Adelema, seu pistola. Mike, Uniform Papa Echo Victor. Mike, you ask Papa Echo Howard, sir. Let's get a car, sir, sir. Say again for Argentina, 1911. After deviation fly, Mike, you ask Papa Echo Howard, sir. Argentina, 1911. After deviation, fly direct to Mike Oscar, Papa Sierra Oscar, and climb and maintain flight level 340, Argentina 1911. 1490, congratulations on the procedimento, Lutão Salvador, sequência 118 do senhor 95. Salvador, 295, Lutão 490. Uma 229, chama o centro de Recife, frequência 95, inicial 1, alterna 123, decimal 8. 251, 238, 209. Senhor Salvador, bom dia, Lua 7490. Passando o externo, ele é pistão no zero. Lua 7490 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 129. Zero, solo aos 44, livre à direita, taxi V Alfa, chamante a taxi de Juliette. Taxi direita, autorizado Alfa, chama a porta para Juliette, gol 7490. Para o taxi, gol 349, 150 a bordo, 330 a confirma. Esse não é o 251-238, 62514. Silêncio. Espera chamar para a decolagem, ajuste no zero, ou no 9. 19, vai chamar para o ponto zero, subindo para o ponto. 790, tá próximo a Juliette. Ok, mantém a posição estilo Juliette. Mantém a sua Juliette, vou 7490. November autorizado a bloco, chame a tempo. Ok, obrigado. Chama a bloco. Decolado 50, controle 1208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Gola 349. Gola 349, contato no radar decolado, sua é do nível 380, via saída em São Gola. 380, São Gola, Gola 349. você pode desviar à esquerda da saída. Está livre de juízo, só voltar. Salvador, Monteiro, Papa Romeu, Foz, Catar. 171, não autorizado para Guarulhos, via Cruzeiro número 0 para Taubaté, nível 320. Subida São João, transição Mótica, curva à direita após a decolagem. Responde 5157, controle 1208. perfil superior a esse? Sim, a 4.6, hoje o altímetro 1.0, 1.9. Passarelo 2221, autorizado Barreiras, via alta do plano de voo, nível 1.60. Subindo a mão, transição VATAP, curva à esquerda após a decolagem. 5155, transponder, 1.208, controle. Barreiras, Momo WhatsApp, V10, curva pela esquerda, 5155, transponder, 208, controle 2221. Correto, 2221, no chão, puxa acionamento baixo 3. Acionamento. Vamos para a pressão no 71, no portão 10, curva. Autorizado, senhor Tati, 3271. Boa, senhora Tati, tá tudo. Autorizado, chama o táxi. Bateria 2221. Chama.